Bem-vindos a mais um episódio do Podcast 2.1. A nossa convidada de hoje é uma nutricionista, Maria João Eleutério. Ela é natural de Ponta Delgada, tem 36 anos e é licenciada em Ciências da Nutrição com mestrado em Nutrição Clínica. Ela exerce funções no Hospital Divino Espírito Santo desde 2005 e é membro da Ordem dos Nutricionistas, bem como da Associação Portuguesa de Nutricionistas. É membro da Comissão de Alimentação e Nutrição do H10. É também autora ou coautora em vários trabalhos científicos apresentados em sessões de comunicação orais ou sob a forma de póster em uma série de encontros científicos. Vamos, portanto, dar as boas-vindas à Maria João Eleutério e falar sobre nutrição. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast 2.1, comigo Tiago Rosas, está hoje a Maria João Eleutério. Olá Maria João, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu agradeço e o convite por poder estar aqui hoje e partilhar um bocadinho daquilo que eu faço e da minha experiência como nutricionista. Muito bem, nós já nos conhecemos há algum tempo, do hospital, por aí fora. É verdade. Mas para quem não conhece ainda a Maria João Eleutério... que eu aviso já, é a primeira vez que está aqui na rádio. Sim, é verdade. E para além disso está com algum problema ali, está rouca. Peço desculpa por isso, mas não, foi inevitável. Pronto, mas é só para dizer que às vezes a voz pode ficar assim um bocadinho mais rouca, mas não tem nada a ver com o stress. E se calhar para quem me conhece não consegue identificar com isso, com essa voz, não é? É verdade, é verdade. Mas é Maria João Eleutério. Nós temos fotografias que vão provar isto. Vão provar isto, exato. Mas Maria João, para quem não conhece, então, já me disse, já nos disse, é nutricionista. Sou nutricionista. E ia só pedir assim para fazer assim aquele breve resumo biográfico. Sim, pronto, é sempre complicado falarmos de nós, ou difícil, mas de facto sou nutricionista, formei-me em 2005, tenho uma mestrado em nutrição clínica, desde então tenho feito todo o meu percurso profissional no Hospital Divino Espírito Santo, faço também alguma atividade privada, mas essencialmente digo que parte do meu tempo é no hospital, é uma nutrição muito virada para a clínica, para a doença. Como qualquer outra área, tento-me sempre, é um percurso no qual, como faz parte do crescimento, vamos-nos atualizando nos conhecimentos científicos, formações, cursos, desenvolvendo projetos, tudo isso que faz parte do crescimento profissional, não é? Exatamente. A nutrição é, sem dúvida, fundamental e cada vez mais reconhecida como isso, não é? Sim, com certeza. Quer na área clínica, quer associada depois ao bem-estar em geral, não é? Das pessoas, ou pelo menos devia ser assim. Como ciência, é algo que já existe há muito tempo... Sim. Mas as licenciaturas terão assim mais ou menos quantos anos? Isso é difícil de precisar, não é? Não consigo agora... Mas não é uma coisa que surge, se calhar, assim... É mais recente, não é? É. E, talvez de facto, nos últimos 20 nutrição, anos... talvez, exatamente nos últimos 20 anos, tem tomado o ênfase que realmente ela tem, não é? Porque a nutrição, não há dúvida que tem muito impacto, quer na prevenção, quer no tratamento de... diversas doenças, sem dúvida. Exatamente. E uma delas, a principal e aquela que nos afeta mais neste momento, é de facto a obesidade. Uhum. Aqui nos Açores, como é que é mais ou menos o cenário? Se compararmos com a América, estamos bem. Sim, se compararmos com a América, de facto, mas Portugal é um dos países europeus com maior prevalência de obesidade. Contudo, é uma tendência que tem vindo a diminuir. Uhum. Tem vindo a diminuir porque realmente há todo um trabalho que é feito por uma equipa que trabalha neste sentido, que é no combate à obesidade, sem dúvida. Agora, certo é que os portugueses têm hábitos alimentares ainda inadequados e esses hábitos alimentares ainda são a maior causa de mortalidade precoce na nossa população, de falar população portuguesa, não é, em geral. E o que é que será assim mais inadequado... Em termos consumo de gorduras? Mas ainda o que ainda está na base de facto é o consumo excessivo de produtos açucarados, sumos, refrigerantes, doces, bolos, tudo, e afins, pastelaria, tudo isso, também com alguma gordura, obviamente, mas este é o principal erro. Malta dos doces. Eu ontem tomei um pequeno almoço com um nutricionista. Pois acredito que seja. E pedi uma torrada com fiambre e um leite local. Ele disse, tens noção que estás a ingerir 400 e tal quilocalorias? Sou assim, né? Sou assim, de repente, né? Desculpa, até fiquei assustado, aquilo já não me soube tão bem. Também, não, eu acredito que seja constrangedor, não é? Mas isto para dizer que, ao fim e ao cabo, eu inconscientemente acabava por estar a ingerir uma quantidade brutal de açúcar, não é? Sem se aperceber, não é? Nem temos a noção, facilmente. É, mas é exatamente neste sentido que temos trabalhado. É, de facto, mostrar às pessoas que são alimentos, quer dizer, são considerados lixo alimentar, não é? O açúcar em excesso não traz qualquer benefício. E para além de depois estar associado ao aumento de peso, tem uma série de problemas associado ao aumento de peso e depois tudo o resto, não é? Todas as comorbilidades que daí advêm do excesso de peso, sem exatamente. Dúvida. Uhum. Só um bocadinho, antes de começarmos a gravar, estava a dizer a Maria João que gostava de pedir opinião em relação assim a qual é que seria o tema mais interessante, o hot topic quando se fala de nutrição hoje em dia. Eu acho as dietas. É as dietas, não é? As dietas milagrosas, as que, okay. as que são promissoras de uma perda de peso muito rápida. Eu acho que é sempre um tema bastante pertinente e que é de interesse para as pessoas, não é? De facto, eu acho que sim. E quais é que serão assim as opiniões? Quais são assim então os pontos que podemos relacionar com esta questão das dietas? Pronto, há dietas milagrosas, não há? Funcionam todas em todas as pessoas? Pois, de facto, isso tem muito que se lhe diga e é sempre um tema muito controverso. Uhum. Agora, o que eu acho que é o principal erro nessas dietas que prometem uma perda de peso é, de facto, a pessoa criar expectativas irrealistas. Certo. Porque as pessoas querem uma perda de peso rápida, num espaço de tempo curto. É aquele mês antes do verão, não é? Normalmente é isso, não é? Exato. É quando realmente as pessoas começam a olhar para si, o corpo vai estar mais descoberto e aí a maior preocupação. Essas dietas, efetivamente, dietas que são hipocalóricas, que têm baixo valor calórico, normalmente têm sempre uma restrição de algum grupo, algum grupo alimentar ou de algum nutriente. O certo é que qualquer dieta resulta, desde que a pessoa a faça. Agora, há dietas que são mais equilibradas do que outras, do ponto de vista nutricional. E dietas que são muito restritivas promovem uma perda de peso rápida, não há dúvida, só que não são sustentáveis ao longo. Não são sustentáveis para o resto da vida, não é? Naquele período. E o que acontece é isso, é as pessoas perdem peso rapidamente, mas depois, posteriormente, recuperam. E isso nunca é o nosso objetivo. O objetivo é preferível criar metas modestas, em que a perda de peso seja gradual, mas que seja possível mantê-la para o resto da vida. Sim. Ou atingir aquele nosso objetivo e conseguir manter, não é? Por isso, o que nós precisamos é mudar os hábitos alimentares. É preciso moderar o consumo de alguns alimentos, aumentar o consumo de outros, não é? Quais é que são assim aqueles alimentos mais problemáticos? Ou seja, já percebemos que o açúcar acaba, claro, por ser uma coisa problemática, não é? Mas quais são, assim, se calhar, as fontes de açúcar encapotadas? O que eu quero dizer é, o que é que as pessoas estão a comer que se calhar têm muito açúcar sem elas saberem? Pois, acontece muito com os produtos processados, com bolachas. Por exemplo, as bolachas enganam muito, porque é preciso ler os rótulos, é preciso interpretar. Hoje em dia há uma variedade enorme de bolachas que aparentemente no rótulo têm menos açúcar do que outras, mas quando vamos ler não é bem assim. Ou então se reduzem algum ingrediente, acrescentam no outro. Isso acontece muito, vou-lhe dar aqui o exemplo dos produtos light e dos produtos diet. As pessoas são muito induzidas em erro porque acham que podem consumir à vontade e não é verdade, não é? Os produtos light, eles têm uma redução de 25% de um nutriente qualquer, seja ele o hidrato de carbono, a gordura, mas para conseguir manter aquela textura e aquele sabor apelativo do produto, aumentam sempre no outro ingrediente. Se calhar podem reduzir no açúcar, mas se calhar aumentam na gordura. Pois, eu fico sempre curioso nesse aspecto, por exemplo, das Coca-Colas, que não tem nada, não tem calorias, pois, não tem açúcar. Efetivamente, a Coca-Cola zero, passo. Assim, efetivamente, não tem valor calórico, pelo menos é o que lá está, não é? Sim. Se é para fazer, assim, matar esse desconsolo de uma Coca-Cola, pronto, a Coca-Cola zero se calhar é mais indicada porque não tem valor calórico. Agora tem outros produtos químicos, tem os adoçantes, tem tudo isso, mas tudo bem. São produtos que estão, por exemplo, os edulcorantes, eles estão, são provados pela Federação de Drogas e Alimentação. Se eles dizem que nós podemos consumir, ok, nós vamos consumir. A questão que se põe com os edulcorantes, substituir o açúcar pelo edulcorante, é que há sempre aquele vício do doce. É porque o edulcorante tem a capacidade de adocicar muito superior à do açúcar. Okay. E a pessoa fica sempre dependente do doce. E o objetivo é esse, é fazer um desmame do açúcar, é não depender tanto, porque o doce puxa o doce. Sim, tem uma boa sensação. É uma sensação. Gera-se ali uma série de... viciante, como outros vícios qualquer. E que às vezes se torna, sei lá, quase impulsivo, não é? Sim, é verdade. Sim. E muitas vezes associa-se os doces a rotinas ou a fases do ano. Pois, isso... Não sei, normalmente ali sei que no... Por exemplo, no Natal, ganho sempre uns quilinhos, passa-se sim, mais tempo. Sim, isso, pronto. É, à mesa e a comer. Tem a ver com aquele espírito consumista, não só sim. material, como também da alimentação. Sim. E há muitos alimentos disponíveis e não é só isso a disponibilidade, é aquele conceito que as pessoas queriam, que é a fartura, ter determinados sim, alimentos. Sim. Claro que isso aí... Sim, já induz. Se está a comer muitas vezes sem... Não é por fome, não é por necessidade pois não, de alimento, é por vício, por gula. Porque, de facto, isso é um dos problemas maiores com que nos deparamos. Pronto, a verdade é que as pessoas, por norma, comem até ficar fartas, uhum. cheias. Não é até ter aquela saciedade, não é até não poder mais. Exato. E o erro que muitas vezes está aí. Exatamente. E ao comer depressa, não mastigar bem os alimentos, tudo isso tem impacto. Tem impacto na saciedade. Ah, exatamente. E em termos de... Por acaso agora pergunto isso, porquê? Porque eu acho que como muito rápido. Sim, isso é um erro, é importante corrigir, sim. porque comer devagar, há um estímulo que nós recebemos para o cérebro, só que leva algum tempo. O ideal, estou a falar de principais refeições, não é? Uhum. Porque com um snack que nós fazemos rapidamente, certo. O ideal é levar 20, 30 minutos a comer. Claro pois. Que muitas vezes não o fazemos, mas tentar... Comer sim. o mais devagar, mastigar o máximo possível os alimentos, aumenta a saciedade. Uhum. E se calhar facilita depois o resto do processo. Todo o resto do processo, claro, é tudo mais fácil, sim, isso não há dúvida. Pois, eu se calhar tenho essa noção, porque a pessoa depois acaba por fechar os talheres e ainda tem pessoas a... em eu estou a acabar, estão... faltam duas garfadas no bife. Mas e é que está, é que a pessoa come o que tem para comer, mas depois já sempre a tendência, bom... Já que eu estou na mesa, deixa-me tirar mais um bocadinho daqui, sim, um bocadinho sim. dali. E entretanto, come mais do que o que deveria, não é? Exato. Acaba por comer mais. Mas é isso. Eu dou por mim, ainda esta semana, por acaso, fico uma colega minha que veio cá e veio pela primeira vez aos Açores. Uhum. E então, vindo a São Miguel, onde é que nós vamos? À Associação Agrícola. Sim, ela Associação é sempre um tema. Exatamente. E então, eu reparei uma vez mais nisso. Quer dizer, eles ainda estavam mais ou menos a meio, ou assim, no último terço do bife, e eu já estava só com... Um cantinho. Um cantinho, então depois abrando ali, pôs um bocado de talheres, bebo um bocadinho do meu, a minha Coca-Cola Zero, lá está. Claro. Foi ser... Exato. Bom. Mas então acaba por ser aconselhável, quer em termos de saciedade, quer depois em termos de. É, tem impacto. Isto é qualquer coisa que, pronto, as pessoas. Não entendem. É, quer dizer, se calhar não valorizam muito, não é? Sim. Não valorizam. Ah, agora comer devagar, não tem tempo para isso, não, mas tem impacto, de facto, faz toda a diferença. Sim. Só que não é ainda muito valorizado. Pois. Temos que insistir nisso. E há aquela desculpa, pois eu não tenho tempo, almoço sempre a correr. E é verdade, e isso acontece com a maior parte das pessoas, mas é aquele momento que temos para nós, pelo menos vamos fazê-lo como deve ser, não é? Sim, exatamente. É. Uma questão que a Maria João já abordou, que tem a ver com o facto de às vezes estas dietas milagrosas muitas vezes serem para espaços curtos de tempo, ou seja, um efeito imediato, mas depois a pessoa não consegue manter. Eu já percebi que isto do não manter uma dieta acaba por ser um dos principais erros frequentes, não é? Que as pessoas incorrem. É justamente por isso que as pessoas não mantêm a dieta por serem dietas demasiado restritivas. Uhum. E depois não as conseguem sustentar, não é? Não as conseguem manter. Há imensos tipos de dietas. A verdade é essa, foi o que eu disse há pouco, qualquer dieta faz a pessoa emagrecer desde que a faça. Uhum. Agora, há umas que são mais equilibradas do que outras, exato. Há umas que prometem uma perda de peso mais acentuada. Agora, se houver um equilíbrio, é possível que essa perda de peso seja sustentável, mas é importante que seja assim gradual, para que a pessoa consiga manter e não tenha tanta carência, uhum. porque depois a carência excessiva também faz com que haja depois aqueles comportamentos compulsivos, sim. de comer determinado alimento por carência. É possível que coma tudo um pouco, mas de forma equilibrada. Uhum. Eu quando disse coma tudo um pouco, com certeza que não é para comer doces todos os dias, mas se calhar no meu dia-a-dia, na minha rotina, mantenho uma alimentação saudável, ao fim de semana vou sair com os amigos, vou ao restaurante e aí tudo bem, se calhar posso comer uma sobremesa, uhum. ou como uma comida mais calórica, pronto, tem que haver esse equilíbrio. Exatamente, mas que seja regrado Sim, por norma, por norma assim, não é? Bem, por norma. E o regrar por norma não é uma coisa assim tão difícil. Uhum. É, se calhar, é reduzir um bocadinho mais nas quantidades. Uhum. Reduzir. Moderar a quantidade dos hidratos de carbono não é restringi-los, não é evitá-los na atualidade, é moderar a quantidade dos hidratos de carbono, das proteínas, das gorduras, fazer tudo aqui isso. Uma pausa, sim, para a gente esmiuçar aqui, porque eu sei que há muitas pessoas que estão a ouvir falar hidratos de carbono. E podem estar a pensar, bem, acho que hidratos de carbono é... Assim, certo, hidratos de carbono, não. Arroz, massas, exatamente, batatas. E eu aproveito para acrescentar que essencialmente as dietas, uhum, estas dietas que prometem perda de peso rápida são essencialmente com a evicção ou com a restrição dos hidratos de carbono, okay, do arroz, da massa, da batata. Sim. Faz sentido restringir, de certa forma, não é evitar na atualidade, não é? Uhum. Agora, é importante, os hidratos de carbono, essa sinergia que vem dos cereais e dos derivados é fundamental para nós, porque é a sinergia que o cérebro usa para as suas atividades, exatamente, para o seu dia-a-dia, é fundamental. Já basta aquele período de jejum noturno que nós temos, que efetivamente todos nós fazemos, porque faz parte, uhum, e o acordar no dia seguinte, sair de casa, não tomar um pequeno almoço, ou fazer um pequeno almoço mais proteico e evitar os hidratos de carbono, Não trabalha o cérebro da mesma forma. E sobretudo quando nós falamos em crianças em idade escolar, porque se calhar não conseguem ficar tão atentas nas aulas, ficam mais distraídas, porque falta aquela energia. Os hidratos de carbono são fundamentais. Agora, com certeza, é preciso moderar as quantidades, não é? Exatamente. Nós estávamos aqui também a falar sobre, há pouco, algumas das dietas da moda, não é? Ok. Mas antes de chegar lá, começa-se a perceber então, ouvindo, uhum, Maria João, que não há, se calhar, uma dieta que seja ideal, pois, ideal para toda a gente. Não, não, não há muitos tipos de pessoas, não é? Claro, é isso. É que não há uma dieta ideal, porque há uma dieta que é ajustada, adaptada a cada pessoa. Uhum. Isso porquê? Porque quando nós estamos num processo de emagrecimento ou não, seja outro motivo qualquer, o importante é que a quantidade de calorias que é ingerida tem que ser inferior às necessidades do organismo. E obviamente que isso varia de pessoa para pessoa, porque depende do peso, depende da idade, depende do sexo, depende se a pessoa faz ou não a atividade física, exatamente, o tipo de atividade física, a intensidade da atividade física, se tem ou não alguma comorbilidade, sei lá, como uma diabetes, hipertensão, uma dislipidemia. Quer dizer, tudo isso são fatores que é preciso considerar quando vamos planear uma dieta. Agora, o que existe de facto são alimentos. Existem os mesmos alimentos. E estes alimentos são distribuídos ao longo do dia, em mais ou menos quantidades, dependente da pessoa que nós temos, de todos esses fatores. E por isso é que, se calhar, há dois amigos ou duas amigas que iniciam a mesma dieta ou que funciona muito bem numa amiga e que ela recomenda a outra e que, claro, depois não tem o mesmo resultado. Sim, isso é muito frequente acontecer. Eu deparo-me com isso muito na consulta, que a minha colega fez aquela dieta e emagreceu muito peso. Eu não consigo... É tal questão, temos muitos fatores a considerar. Uhum. E obviamente que uma pessoa que tenha muito peso, é natural que a perda de peso seja muito mais acentuada. Ou seja, é mais evidente essa perda de peso. Outra pessoa que, pronto, tem ali alguns quilos para perder, claro que é mais difícil. É mais difícil, quer dizer, não é difícil, perde peso na mesma, mas não uma perda de peso tão visível, é? Tão evidente. Claro, isso é por isso, há muitos outros fatores, é mesmo, exatamente, assim. E o metabolismo das pessoas é muito diferente, não? Eu morei durante alguns anos, um colega meu de curso, uhum, Graciosa, um abraço, Jerry, que ele comia à vontade o dobro daquilo que eu comia e ele não ganhava peso. Pois, isso é muito. Hoje é um atleta daqueles que faz aquelas ultramaratonas. Pois, faz imensa. Mas também não varia, quer dizer, o peso dele, se comer uma pizza, enquanto que eu comia duas, ficava todo cheio, farto. Claro. E era capaz de engordar aquela dieta, ele mantinha-se igual. E fazendo as corridas 60 km ou com treinos em que ele corre 20 ou 30 km, também não perde mais peso que aquilo, portanto consegue estabilizar. Ele tem assim, claro, um metabolismo. Sim, porque ele também compensa, não é? Obviamente ele gasta muito, mas também tem que comer. Sim. Come bem, com certeza, e tem de ser. Come bem em quantidade, comparativamente a uma pessoa que não tem o mesmo nível de atividade física, e se calhar também come bem em qualidade, pronto, com algum erro pontual, claro, não é? Mas na faculdade é muito esparguete com salsichas. Sim, está certo, mas com o gasto que tem, com certeza que. Sim, mas fazia realmente uma diferença enorme o apetite dele e a forma como ele ficava bem no fim pois, de comer, se calhar o dobro daquilo que eu comia era algo que me impressionava bastante. E ele não ganhava peso. E eu ganhava. Mas, claro. Mas é isso. Em relação a estas dietas da moda, nós, portanto, sabemos que existem pessoas com, hoje em dia, com tendências de vegetarianismo, veganismo, pronto, o normal. Pronto. Numa dieta variada é comer um bocadinho tudo, digamos claro. Assim, não é? Eu penso que o ser humano é capaz de estar mais ou menos talhado para isso. Não é? Sim, com certeza, sem exatamente. Dúvida, não é? Está estudado cientificamente, é? Claro. Vamos colocar assim. Uhum. Mas depois há realmente estas questões agora das dietas cetogénicas ou quitogénicas, pois, não sabem como é que se diz, os é a dieta da proteína, ao fim e ao cabo, é isso. É uma dieta hiperproteica, não é? Pois. Como é que... Ao fim e ao cabo, como é pois, que surgem assim, todas estas correntes que têm a ver com estas diferenças isto, interpessoais? Isso, de facto, são modas, são teorias, uhum. pronto, e às vezes vêm mesmo de outros profissionais de saúde, de colegas, quer dizer, são teorias, mas e há imensos estudos que comparam ou que avaliam, sim. mas ao olharmos para esses estudos também temos que ter algum espírito crítico, não é? Temos que ter algum espírito crítico e avaliar outros parâmetros. É assim... Essas dietas da moda, o que é que acontece? É preciso analisá-las, não é? Porque, efetivamente, vamos dar um exemplo da dieta cetogénica. Ela, se calhar, a dieta cetogénica tem benefícios para pessoas que, efetivamente, vão beneficiar dela. Se há alguma patologia, está descrito... Vou dar só um exemplo, não é uma coisa para aprofundar muito, mas está descrito que na epilepsia a dieta cetogénica melhora consideravelmente o estado, reduz o número de episódios... dos episódios de convulsões e tudo isso. Pronto, aí faz sentido esse tipo de dieta, como a dieta sem glúten, faz sentido numa pessoa que é intolerante ao glúten, uhum. ou que é, tem uma alergia ao glúten, claro. Pronto. Como restringir a lactose, também faz sentido quando a pessoa tem uma intolerância. Quando não tem, é preciso considerar todo o panorama, não é? Exatamente. E estas dietas depois optam só por exemplo, o veganismo... O vegetarianismo. O vegetarianismo, uhum. não é? O vegetarianismo difere dos vegans da dieta vegana, pois, no sentido em que eles não têm mesmo qualquer derivado não, animal. É assim, é? Há vários tipos de vegetarianismo. Não há aqueles de facto que não consomem produtos de origem animal, que é o vegetarianismo puro, o estrito, não é? Exclui mesmo manteigas, ovos, exatamente, leites, é só mesmo o. Os produtos de origem vegetal. Depois temos aqueles que são os ovo-lacto-vegetarianos, que além dos vegetais consomem vegetais e fruta, não é? Ovos e leite. E os lacto, que é os leites e derivados. Pronto. É assim, é possível a pessoa ser vegetariana, obviamente, mas eu acho que é importante que a dieta seja sempre planeada, uhum. porque há o risco de algumas carências. Nós, quando retiramos os produtos de origem animal, todos há sempre a carência de proteína, obviamente, mas sobretudo do ferro, uhum. do cálcio, de vitaminas do complexo B, mas se for planeada, se tiver um acompanhamento adequado, é possível, nós conseguimos... colmatar essas carências, não é? Com suplementação? Às vezes com suplementação, com a conjugação de alguns outros alimentos, uhum. a proteína vegetal pode-se conjugar entre si para ter um... pronto, para ser mais completa, é okay. isso que eu quero dizer, para ser completa e ser mais bem utilizada pelo organismo, tudo isso. Por exemplo, os amendoins, estou-me a lembrar dos amendoins, porque sei que a manteiga sim, de amendoim tem um alto teor... em proteínas e gordura, pronto, mas falando aqui das proteínas. Sim, esses frutos... Em termos de utilização depois pelo corpo, por exemplo, comparando a proteína de um bife, não é? Sim, ou a proteína do amendoim. Claro que não é a proteína, não é a mesma proteína, não é uma proteína completa. É difícil depois atingir as necessidades, não é? É obviamente. Mas complementando com outras, mas, por exemplo, temos, quem é vegetariano, temos as leguminosas, que são um excelente alimento, que é o feijão, sim. o grão, as favas e as ervilhas. Se calhar, se nós juntarmos um bocadinho de feijão com arroz, aí já conseguimos uma proteína mais completa. Okay. Pronto, há essas conjugações que obviamente, que as pessoas não sabem. Uhum. E nós, como profissionais de saúde, estamos aqui... Para ajudar e esclarecer essas dúvidas. Mas é verdade que é necessário ingerir, por exemplo, pegando no exemplo do feijão com arroz, uma quantidade, vou falar do peixe ou da carne, pronto, uhum. de 200, um bife de 100 gramas, até X de proteína, não é, naquele bife. e se calhar em termos de vegetarianismo não são necessárias quantidades maiores, não é? Sim, não. Muito superior às vezes o importante, não, mas às vezes o importante é a proteína ser completa, não é tanta a quantidade. Conseguimos uma proteína completa, que é uma proteína de alto valor biológico. A diferença às vezes reside aí, por exemplo. Possa ser que se torne biodisponível. Exatamente, é isso mesmo. Maravilha. Correto. Muito bem. Okay. E depois há a questão também da suplementação, não é? Nós sabemos sim, que às vezes é preciso recorrer à suplementação, às vezes é preciso recorrer. Eu vou dar aqui, por exemplo, eu não sei, eu vou puxar agora esse tema que é a questão do leite, por causa do cálcio, sim, não é? Sim. Porque nós ouvimos muito que, até vou reportar a frase que é: o ser humano ainda é o único mamífero que bebe leite na idade adulta, não é? Exato. Pois. Pronto, é assim. Tudo bem, é uma frase, mas também, vamos ver, o ser humano é o único que é racional, não é? É o único que é capaz, que pode tomar iniciativa ou não de beber leite. Nós, obviamente, o leite é um alimento bom, é um alimento completo. É considerado quase um alimento nobre, não é? Uhum. Vamos alimentar vacas com leite, é muito mais caro, não é? É muito mais simples de ter as vacas no pasto a comer erva, não é? O que a Maria João está a dizer é que pronto. Os outros animais não bebem, realmente não. Quer dizer, não tem não opção, pois, apelo, não tem opção. Se calhar, se um elefante nós somos pudesse... o único, com certeza, somos o único que é racional e conseguimos ter isso. Agora, a questão que se põe é, quando, porque de facto está muito na moda retirar o leite, que o leite é o vilão ou é o amigo. A questão é, o leite tem uma fonte importante de cálcio. Sério? Tem uma fonte importante de cálcio, é uma fonte importante de vitaminas lipossolúveis, que são transportadas na gordura. A questão é, tudo bem, o cálcio também existe nos produtos vegetais, mas a quantidade de produtos vegetais que eu tenho que comer para conseguir a mesma quantidade de cálcio, certo, que tem um copo de leite, é muito maior. E eu falo isso sobretudo nas crianças que estão em fase de crescimento, em que o cálcio é importante para o crescimento e para o desenvolvimento, claro, ósseo. É muito mais fácil nós garantirmos a ingestão de cálcio com um copo de leite ou dois por dia do que pô-los a comer brócolos 100 sim, gramas ou mais diariamente. Sim. Obviamente nós incentivamos esse consumo dos vegetais, mas não conseguimos fazê-lo. Claro. Não conseguimos fazê-lo diariamente. Não é a mesma coisa, claro. Não é a mesma coisa. Os brócolos também não são. Pois, nada é fáceis. Sempre. Na generalidade, a minha filha por acaso adora. Pois, é um caso raro, mas pronto, os brócolos é uma opção, porque existe noutros. Mas conseguir que haja uma rotina nesses alimentos diariamente é difícil. Um copo de leite é muito mais fácil. É o copo, claro, de leite e grande. Tudo bem, pronto. Agora, a pessoa tem uma intolerância ao leite, tudo bem, à proteína de leite de vaca. Eu queria perguntar, Maria João, esta, digamos, este pintar do leite como uma coisa nociva, sei lá, eu uma vez li um artigo, e então o Facebook é, às vezes chega a ser assim um bocadinho quase uma lixeira, para lá muita coisa boa, mas também muita coisa boa. Sim, é preciso saber filtrar a informação, sim, não sim, é? Sim. Mas aquilo, o que é certo é que muita gente parte do princípio que se está ali escrito e que se diz que é um estudo, aquilo. Pois, é... mas um estudo é assim, estudos, pronto, há imensos estudos. Agora é... Mas qual é assim, o lado que é apontado normalmente como nocivo do leite? Eu tenho ideia que tem a ver com as intolerâncias à lactose, sobretudo. Sim, não é? Claro, é, quando a pessoa tem intolerância ou se tem uma alergia à proteína do leite de vaca, faz todo o sentido ter que restringir o exatamente, leite, é lógico. Quando não tem, não faz sentido, pronto. Obviamente que não é para beber um litro de leite por dia, não é? Sim, sim, sim. Um copo de hoje é suficiente, depende da fase em que a pessoa se encontra, a faixa etária. Agora, o leite tem muitas coisas boas, como já disse. É uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de vitaminas, uma boa fonte de cálcio. O teor de gordura varia, não é? Dependendo do tipo, claro, de leite, ok. E agora cada vez mais marcas com aqueles leites sem lactose, não é? Pois, e depois tem esse leite sem lactose. Agora, a questão é que eu acho que também a pessoa quando retira a lactose só por achar que vai beneficiar da evicção da lactose, muitas vezes é que criam as intolerâncias, porque o corpo deixa também de estar em contacto quando nós nos privamos demasiado. Ah, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. Porque quando nos isolamos, vezes, é natural, porque depois aquela enzima que é capaz de metabolizar a lactose, obviamente que a atividade já não é a mesma, não é? Claro. E acaba por estar mais reduzida e muitas vezes as intolerâncias até surgem a partir daí, não é? Pois, uma pessoa que começa a consumir um leite sem lactose, se calhar baixa, lá está, a atividade da enzima, da lactase, e depois se ingerir uma coisa que tenha um derivado de leite, mesmo sem essa pessoa saber, pode criar ali uma... Pode. Se bem que os derivados de leite são mais bem toleráveis, porque tolerados, são porque transformados. São transformados, claro. Não, o açúcar, que é a lactose, não está na... Não está na é posição... Mais leite, então. É mais o leite, propriamente. Muito bem. E realmente em relação ao leite, já agora, já que falávamos disso, acabo por ver muitas vezes, eu não sei se ainda é assim uma coisa tão frequente ou não, mas aqueles avisos de não dar leite de vaca às crianças com menos de um ano. Não é? Sim, com certeza, isso há faz sentido. Há leites apropriados, há os leites adaptados. Tem a ver precisamente com este risco das intolerâncias. Sim, tem a ver com isso, porque o organismo do bebê, o intestino não está preparado ainda. O intestino de uma criança é sempre muito imaturo. Exatamente. Ainda não está preparado, não tem essa capacidade de metabolizar, por isso é importante não fazer a introdução antes de um ano de idade, não é? Claro. Nós promovemos sempre o aleitamento materno, até onde for possível. A partir daí, exatamente, temos os leites adaptados, que são os que estão mais... As formulações são as mais parecidas ou as mais semelhantes com o leite materno, sim. Uhum. E algumas até complementam alguma carência. Alguma carência, claro. De nutrição. Ou da criança. É verdade. E portanto são, é sempre preferível utilizar esses leites do que recorrer, sem dúvida, ao leite de vaca. Há uma evolução, não é? Há uma evolução. Isso está estudado cientificamente. A introdução tem que ser gradual. Essa diversificação tem que ser feita no timing correto. No timing correto. Eu vou lançando assim questões. Sim, não... Lembrei-me agora também de uma coisa. Há uns tempos estava no autocarro, quando acabei aqui o curso, trabalhava como guia turístico. Uhum. Então andávamos na altura, quem é que começou a vir para cá? Os suecos, os noruegueses e os finlandeses. E estar no autocarro com uma senhora que era alérgica vamos dizer, nuts, não é? Nozes, avelãs, por aí fora. E nós na altura tínhamos uns piqueniques, tinham aqueles chocolates Snickers, que têm amendoim, e que a senhora, só o próprio contacto, digamos assim, com o aroma do chocolate, desencadeia a reação, uma reação. Ela ficou sem respirar. Sim, nós na altura tínhamos acontece. Ido ao centro de saúde da povoação, onde, penso, o médico teve lá o antihistamínico, devia... Sim, não, é verdade. Faz parte do protocolo. Às vezes isso é mesmo assim, depende do Há muitos casos particulares destes, assim, às vezes a surgir assim na consulta da nutrição, de uma nutricionista. Com este tipo de alimento especificamente, não. Mas hoje em dia já são mais frequentes as alergias em crianças, não é? As alergias alimentares são mais frequentes, já são... Estas coisas de lactose... Lactose, o glúten, principalmente, é muito frequente. E mesmo os açúcares das frutas, tenho ouvido falar... Sim, mas... Não muito frequente, não mas... Sim, mas são poucos os casos, não. A informação divulga-se mais, se calhar também é isso. Pois é, não, não mas... Não é tanto pela frequência, mas pronto, a gente ouve falar... Mas são situações que são complicadas, não é? Têm de ser debeladas com muito cuidado. Sim, pelas pessoas. Pois, às vezes é isso. E depois conseguir... Quando situações destas são detectadas assim na idade, numa idade precoce, a criança já está adaptada, ou seja, desde sempre faz aquele tipo de alimentação. Quando nós já descobrimos numa idade mais avançada, a transição é sempre complicada, não é? Porque a criança está habituada a fazer um determinado tipo de alimentação e depois tem que mudar de um momento para o outro. Torna sempre tudo um bocadinho mais difícil. E no caso dos adultos, conheço também um caso de uma pessoa que já, depois dos 30 anos, estava muito bem numas férias daquelas hotéis das Caraíbas, a comer o seu marisco, e de repente faz uma reação. Pois, lá. Fica sem respirar, tem de ir para o hospital. E nunca tal lhe tinha acontecido, portanto, comia as suas lapas, as suas cracas e camarão à vontade. Pois. E aparece... Pronto, se calhar assim, já lá estava, mas foi naquele não momento se que... Não estava, não é? Pois. E eu disse, olha, isso é um castigo, portaste mal, de certeza. Portaste camarão e agora chapéu, não é? Não lhe tocas mais. É uma chatice, de facto, não ser alérgico ao marisco, confesso. Sim, mas... para quem gosta, para quem... é uma chatice. Mas realmente há assim uma série de coisas engraçadas em termos de nutrição e intolerância. Engraçadas, quer dizer, sim. Não tem piada nenhuma, mas... Sim, não. A nutrição, de facto, é... Mas há casos particulares interessantes, não é? Depois há também uma questão que de vez em quando, e agora com o advento daqueles supermercados de biológicos, sim. Na televisão passa uma publicidade de apelo aos biológicos no continente, Pingo Doce, por aí fora. Eu gosto muito de ir ao Mercado da Graça, também há muita coisa que eles dizem que é biológico. É a questão dos superalimentos. Pois. E volta e meia, parece que há assim umas modas. Há uns tempos era a quinoa, depois foi as vagas goji. Agora, pois. Nos Estados Unidos, a gente fala de uma couve, que eu nem esqueci o nome em português, mas é o kale. Sim, isso. Tem tudo e mais alguma coisa. Não, é assim, de facto, existem alimentos, ou pelo menos compostos dentro destes alimentos, que podem trazer algum benefício extra para o organismo independente, já fora o benefício base que já tem. A questão, sejam lá por um alimento que tenha um bocadinho mais de vitamina, ou mineral, ou mais fibra, ou mais água, tudo isso. A questão é que eles não podem ser tidos como medicamentos, ou seja, não podem ser vistos como medicamento. Porquê? Porque isoladamente não trazem benefício nenhum. Uhum. Isoladamente não tem trazem benefício. Tem que fazer parte do conjunto, claro. Do padrão da alimentação saudável. Sei lá, agora vou dar um exemplo, porque entretanto estávamos aqui a conversar e lembrei-me, porque isso aparece muitas vezes na consulta, que é uma pessoa que tem um colesterol alto, por exemplo. Uhum. Sim. E muita gente faz chá de gengibre. Faz o chá de gengibre porque está indicado que a raiz do gengibre efetivamente baixa o colesterol. Mas o que é que me adianta fazer esse chá se tudo o resto não for mudado? Se eu não melhorar o consumo da gordura, se não melhorar a qualidade da gordura? Claro. Pronto, é isso que é preciso perceber. Esses alimentos, tudo bem, podem trazer um benefício extra se houver alguma rotina e se fizerem parte de uma alimentação padrão. Isoladamente não funcionam, quer dizer, não têm aquele... Claro. Não potenciam o seu... Sim, e o interesse de determinado alimento, se calhar... Pois, varia também tem de contexto para contexto, contexto, para contexto, também tem que ser visto como tal, exato. Sim, sim. Fala-se muito naquilo das vagas, eu estou-me a lembrar, sei lá, houve uma altura também do advento, uma coisa com frutos vermelhos, é antioxidante. Sim, são alimentos com antioxidantes, são alimentos ricos em vitaminas, são alimentos ricos em minerais e sim, tem um efeito, tem um efeito protetor, mas isto, nós conseguimos fazer isso perfeitamente aumentando o consumo de produtos hortícolas, hortofrutícolas. Sim. Aumentamos o consumo dos vegetais, dos legumes, da fruta. Já estes por si só já são suficientes. Sim. Em relação à fruta, depois também, quer dizer, não é a mesma coisa comer uma peça de fruta ou beber um copo de sumo. Não, é completamente diferente. Exatamente. Porque assim, nós quando estamos a fazer um sumo da fruta, esprememos a fruta, não é? E perde-se parte da fibra, para já, parte certo. Da fibra é perdida e também perde-se algumas vitaminas e minerais. Ao fim e ao cabo, o que nós estamos a fazer ali é beber o sumo da fruta só. Exatamente. Que é a frutose. O bombom praticamente... É comer a fruta... O ideal é comer a fruta. Exatamente. É comer a fruta porque lá está tudo. É porque a frutose acaba por ser um açúcar. É um açúcar também. Que também em excesso poderá ser... Exatamente, em excesso poderá ter as suas complicações, as suas obviamente. Complicações. Mas a moderação, a fruta é importante, não há dúvida. Podemos claro. Comer 3, 4 peças de fruta por dia, tudo bem. Qualquer tipo de fruta, porque isso também depois é outra questão, araçais, que é araçais. Agora, cuidado com o excesso de araçais, que é os problemas. Não, estou a brincar. O que eu quero dizer é com isso, porque depois há sempre a questão: mas eu não posso comer banana, eu não posso comer isso, não posso comer essa fruta. Não faz sentido. Toda a fruta tem frutose, umas em mais quantidade do que outras, mas a fruta pode ser toda consumida. Tudo bem. Se calhar quando vou comer banana, não preciso comer 3, 4 bananas, não é? Sim. Como uma. Alguns casos particulares de fruta, que para além de. Quer dizer. Penso terão, em termos de frutose, não faço ideia, mas, por exemplo, o abacate tem a gordura. Sim, pronto, em quantidade, tudo bem. Uma mas é um bom fruto, não é? Exatamente. Tem uma gordura tida é como um saudável. Que, exatamente, que se calhar se come em grandes quantidades. Não deve dias, ser comida em grandes quantidades. Também não se come abacate. Sim, assim, não saborzinho. Não, eu pelo menos não, confesso, não sou exatamente. Fã de abacate. A minha avó gostava muito de comer abacate com muito açúcar. Depois aquilo parecia quase uma compota, como aquilo é molinho. Pois. E eu disse, não se faz isso. Pois é, depois tem essa questão, é que muitas vezes o consumo de fruta é incentivado ainda mesmo pela adição de açúcar. Pois. Pois, isso aí é que é sim. totalmente... E faz-se agora aqueles sumos na Bimbi que levam sempre também grandes quantidades de açúcar e por aí fora. Pois, e ao fim e ao cabo de uma coisa saudável, depois acaba-se por fazer uma coisa já não tão boa. Já não tão boa, quer dizer, já estragamos o produto de origem, não é? Exatamente. Mas assim, em termos de dieta, sei lá, assim, de coisas mais conhecidas, eu estava aqui a ver no Google, entretanto, nós vamos pôr aqui depois a imagem, aquilo que eu estava a dizer do kale, eles põem aqui no Wikipedia, traduzido como couve de folhas. É assim, é uma couve. E é uma coisa que nos Estados Unidos eles põem tudo, agora naqueles batidos verdes, com vegetais pois. E fruta... Nas sopas, é quase assim uma... Sim, tudo bem. Isso, agora, por estar a ver isso, leva-me um bocado às dietas detox, não é? Sim. Que é juntar ali os vegetais todos, triturar... Sim, sim. E pronto, e é tal questão. Dieta detox, vamos lá ver. São promissoras, dizem que eliminam toxinas. Uhum. E depois, quando nós vamos tentar perceber um bocadinho ou aprofundar o assunto, como é que isso funciona, que toxinas é que eliminam... Não sabemos. Pois. Não sabemos. Toxinas, elimina toxinas, muito bem, mas que toxinas? Qual é o benefício que traz? as pessoas dizem, ai, mas eu sinto-me melhor. Com certeza que se sentem melhor, porque reduziram a ingestão de gordura, reduziram a ingestão de açúcar, é natural que se sintam melhor com as dietas detox, mas depois nós não sabemos exatamente como é que funcionam. E são dietas que a longo prazo, eu quero dizer, não é a longo prazo, só seja, mas que se, podem gerar, criar carências evidentes, porque não é, são muito restritivas, são muito restritivas. Agora, tudo bem, houve um dia que eu se calhar comi um bocadinho mais, no dia a seguir vou estar com uma dieta um bocadinho mais líquida, tudo bem, isso aí não é grave, vou fazer mais uns batidos vegetais, tudo bem, isso não é grave. Agora, e, é dieta... e aqueles suplementos que são puramente suplementos, portanto aqueles pós que se misturam com água, ou tipo as proteínas, é isso? Não? Sim, não só proteínas, quer dizer, agora há toda uma série de suplementos que se encontram não só nas lojas de nutrição, mas também na, sim, os suplementos, eu não posso dizer que os suplementos não são importantes, eles são importantes dependente da situação que nós temos à frente. Se calhar, se falarmos numa faixa etária mais idosa, em que a gestão alimentar está reduzida por falta de apetite, por falta de peças dentárias e não, sim, há uma correta masticação, desconforto, tudo, exato, isso. Quer dizer, obviamente que às vezes é necessário recorrer à suplementação, seja proteica, seja de vitaminas, seja de minerais. E obviamente que eles também têm a sua importância. Agora, recorrer só a um suplemento porque pode trazer um benefício extra, sim, não me parece. Se houver uma condição que leve a isso, muito, sim, bem. Caso contrário, nós... Aquela malta do exercício físico, pois, né? Aquele pessoal que... Porque essa questão da... grande massa muscular e isso, por aí fora quase todos utilizam suplementos. Os suplementos. Pronto, esteroides. Tudo bem. Ok, não vamos entrar por aí, não, porque isso... Então, no outro dia vi um vídeo incrível de um brasileiro que injetava um óleo qualquer. Epá, eu agora não sei o que é, mas eu hei de pesquisar aqui também. Um Synthoil, é o nome em inglês, não sei, pois, nos músculos, portanto é subcutâneo, fica entre o músculo e a pele e dá uma aparência, dá aquela aparência, pois. Mas aquilo não é nada, aquilo é só mesmo aquela, uma base, pois, oleosa. Mas pronto, mas eu estava aqui, obviamente não é isso que se vê, não, normalmente, nem isso, nem, claro, os estranhos, mas depois, claro, não me admira que, mas há muita, que apareçam problemas, claro, problemas graves, não é? Depois e os enfartes mesmo. Acaba por escorrer, sai, pois, os esteroides e os enfartes, é, claro. Problemas também com outro rio, mas sobretudo cardíacos. Cardíacos. Acho que também em termos de desenvolvimento de memória e cognição, acho que também tem um, pode, impacto, pode ter algum, grande, impacto, sim, não é? É, não, os estudos em relação a isso, é tal questão, eu como nutricionista gosto sempre de ter alguma base científica, claro, por trás, não é? E quando saem essas dietas assim, da moda ou outras quaisquer, nós tentamos sempre aprofundar um bocadinho. Em relação à gestão proteica ou às dietas hiperproteicas, na perda de peso, no aumento da massa muscular, também ainda há alguma... Eu não diria controvérsia, mas alguma inconclusão. Não há assim um termo, há sempre dúvidas. Sim, não há um consenso. É, não há um consenso, exatamente, alargado. Essa palavra, não há um consenso. Porque está descrito que nós não precisamos de quantidades exageradas de proteína. Vou dar assim um exemplo, pronto, depois vou esmiuçar isso. 0,8 gramas por quilo de peso, que vamos imaginar que uma pessoa tem 70 quilos, 60 gramas de proteína são suficientes para que haja uma perda de peso e da massa gorda. Se calhar para manter a massa muscular ou a massa magra, se calhar precisa de um bocadinho mais. Tudo bem, atingindo até 1,2, isso implica que coma mais 15, 20 gramas de proteína por dia. Mas consegue fazê-lo com a alimentação habitual. Pois. Consegue fazer, não precisa recorrer a suplementos. Muitas vezes recorrem aos suplementos para ser uma absorção mais rápida. Pronto. Mas se a pessoa realmente, no caso de um deste pessoal do culturismo, sim, e do crossfit, isso, e as necessidades são diferentes. Exatamente, não? Porque aqui há necessidade mesmo de crescimento. Pois, muscular, de crescimento. Aí pode ser necessário realmente um bocadinho mais de proteína, pois, não há dúvida. Agora, quais são os efeitos que pode ter a longo prazo na saúde? É que também não está. Se, pois, é uma pessoa saudável, o rim consegue se adaptar e não há assim, não está descrito grandes efeitos negativos. Agora, se a pessoa já tem a função renal comprometida por alguma razão, ou porque tem uma insuficiência renal, com certeza, ou porque tem uma diabetes, ou porque tem uma hipertensão, e o excesso proteico já pode sobrecarregar e isso é muito complicado, pois, exatamente. Quer dizer, pois é isto, são áreas em que uma vez mais é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, não dizer, olha, se fazes ginásio tens de ingerir esta quantidade, pois, de proteínas, não. Porque varia. Varia muito pessoa para pessoa, isso, exatamente, a quantidade, eu dei o exemplo dos 70 quilos, mas quer dizer, varia, porque o peso é diferente pessoa para pessoa, sim, a condição, sim, sim, é diferente. Agora, toda a gente fala de nutrição hoje em dia, não é? Mas é preciso olhar, é preciso ter algum espírito crítico e analisar, sim, bem. Por acaso, há pouco tempo ouvi um podcast E há bocadinho eu estava a dizer à Maria João, por acaso, nós estamos aqui com o podcast já há cerca de um ano, mas passar na rádio tudo há menos tempo e esperemos que a moda pegue. Com certeza, vai pegar. Acho que esta conversa é um exemplo de uma conversa claro, super interessante. Com certeza. Mas há podcasts muito interessantes e eu, há um tempo estava a ouvir um nutricionista, tinha trabalhado também no exército americano, nos Marines, e eles têm então, para cada função nos Marines, fazem exames médicos, portanto, ao biotipo de cada pessoa, e dizem-lhe, este tipo vai ter este peso, tem esta estatura, vai fazer esta dieta, vai ser sniper, este vai ser... E então eles adaptam aquilo. E eles têm alturas em que o ganho de peso e a perda de peso num curto espaço de tempo é fundamental para questões de transporte. Sim, e sim, já são situações. São situações mesmo em que eles recorrem à desidratação absoluta. É, isso é como o culturismo, não é? Eles têm ali uns momentos em que é preciso ser drástico na alimentação. Exatamente. Tanto por déficit ou por excesso, não é? Sim. E às vezes corre mal, não é? Pois, às vezes corre mal, é isso. Às vezes é assim uma coisa mal gerida, mal conseguida. É, pois, mas isso são situações, de facto, nós falamos, situações pontuais. Também, às vezes, tem de perder peso antes de alguns combates. Isso é verdade. E ele também estava a dizer um bocadinho isso, quer dizer, é importante as pessoas perceberem que realmente toda a gente é diferente, e o mais importante é a dieta que funciona é aquela que a pessoa faz. Foi a expressão dele. Tem muito a ver com isto. Sim, que não, é verdade. Estava a dizer. É aquilo que a pessoa faz e com algumas adaptações, claro. Mas, assim, não é? Pá, toda a gente hoje em dia tem uma teoria, ouve um programa à tarde. Sim, é uma teoria. E basta ouvir qualquer coisa. Sim, e também deparo com isso em casa. Programa não é? À tarde em que o senhor da televisão diz que come só cenouras e pronto. Pois, agora pronto. Toda a gente vai comer só cenouras. Exatamente, isso e mesmo. E aquilo funciona, se calhar, para ele e para a maior parte das pessoas, não. Mas eu estava também a ver aqui, nós, eu tinha dito à Maria João que isto passava rápido, já estamos há 45 minutos a conversar, não é? É verdade. E passa rápido. Nem nos apercebemos. E chegava aqui a um tópico final, portanto, centrando aqui um bocadinho mais a conversa, uma vez mais nos Açores, que foi sempre a área de trabalho da Maria João, não é? Aqui, sim, São sim, Miguel sim. em particular, se calhar, mas com gente sim, de várias tive, ilhas. Sim, tive a oportunidade de vir para cá estagiar e consegui depois cá ficar e... Exatamente. E comecei sempre... É cá, a minha, é cá, pronto, conheço então, a realidade, não é? Não é? E a Maria João no hospital, obviamente, trabalha num contexto, uma equipa de mais, muito mais que uma pessoa, com claro, médicos enfermeiros, são equipas toda, multidisciplinares, não é? E que são importantíssimas. Mas num contexto mesmo extra-hospitalar, na opinião da Maria João, quais é que são assim os principais desafios do nutricionista hoje em dia? Portanto, quais são assim... aqueles conselhos que... Pronto, o principal, aquilo que eu considero, não é? Porque isso depende do ponto de vista. Sim, ainda, eu do acho ponto de vista da Maria João. Pois, assim, eu acho que se calhar ainda é promover a qualidade, não é? Qualidade alimentar. Porque o que é que eu quero dizer com isso? Uhum. Se nós formos aí há umas décadas atrás, não havia... Aqueles alimentos que tinham qualidade não estavam disponíveis em quantidade e não eram acessíveis a toda a gente, não é? Certo. Hoje em dia esses alimentos estão acessíveis. Uhum. São acessíveis a qualquer população também. Independentemente de maior ou menor possibilidade, mas estão acessíveis. E admira-me ainda haver tanta carência nutricional. Independentemente do peso, a pessoa até pode ter excesso de peso, mas ainda tem alguma carência nutricional. Uhum. Isto quer dizer que as pessoas não se alimentam ainda equilibradamente. Sim. Eu falo, é tal questão que nós já falamos há bocado, ou há déficit de ferro, ou de ácido fólico, ou de vitamina C, quer dizer, há déficit de minerais, de vitaminas, ainda se vê muito. E é um bocado nisso que ainda temos de trabalhar, é na qualidade, é promover a qualidade. Porque é porque depois há aquela situação que é, mas fazer uma alimentação saudável é mais caro. Não isso, obrigatoriamente. Não é, obrigatoriamente, claro. Porque o que é que a gente vê normalmente é Estão a fazer um lanche que, se calhar, comem um refrigerante, bebem um refrigerante e comem um bolo. Sim. É mais barato beber um copo de leite, por exemplo, ou dar um copo de leite, com pão. Em vez de comer o bolo, comer um pão. Sim. Pão é muito mais barato, não faz sentido. Por isso não pode ser usado como uma desculpa. Claro. Até porque acaba por ser aquela questão, às vezes, do custo. E ao fim e ao cabo do valor da coisa, não é? Se calhar pois. O refrigerante e um snack, um Snickers ou um croissant daqueles cheios de chocolate ou assim, é fácil para os miúdos levarem para a escola. É fácil, mas quer dizer, mas tem um impacto. Um impacto, mas isto é caro, mas é mais fácil, mas também é muito fácil levar um pão, claro. Um pão, uma fruta. Isso ainda é cultura, é mentalidade, temos que promover isso. Os restaurantes de fast food também não facilitam? Não facilitam, não é bem assim, porque eles já se adaptam. Certo. É possível ir a um sítio qualquer de fast food e conseguir fazer opções saudáveis. Hoje em dia já é possível. Só está na mentalidade. Claro. Claro que eu percebo. Em vez de comer 5 Big Macs, apenas 3 Big Macs. Pronto, eu não ia falar, mas. Sim, mas tudo bem. As saladas. Mas não é, se calhar, substituir a batata frita pela salada, substituir o refrigerante pela água, água é qualquer coisa que está acessível. É só abrir a torneira tem e beber. Fruta também. Sim, águas já tem a fruta. Com pouco açúcar. Pronto, sim. Sempre. Comparativamente ao refrigerante, tem menos açúcar, sim. Não é? Obviamente. Não é ideal, mas também, mas a água que é fundamental para o organismo em todos os aspectos, porque nós não sobrevivemos sem ela. Exatamente. Está tão acessível nas nossas casas, e a ingestão de água ainda é. Pois é. Em Ponta Delgada, em particular, não sei por acaso nos outros concelhos, mas em Ponta Delgada é ótimo, porque a água da rede é própria para o consumo. Própria para o consumo, não tem qualquer problema. Eu recomendo, sim. E portanto, às vezes há um bocadinho aquela coisa das garrafas de água, até por uma questão ambiental. Pois sim, nem que seja só por isso, é verdade. Da biologia e de ambientalista. Portanto, encher uma garrafinha com água, um daqueles, eu quero dizer termos, mas tipo aquelas garrafinhas. Sim, as garrafas agora tão bonitas. Reutilizáveis, sim. Exato. Que para adultos e crianças. E, portanto, a ingestão da água é recomendável, não é? Recomendável, é importante para tudo. Exatamente. Ainda ontem estava a falar com o mestre que estava lá em minha casa, teve um problema vesicular e uma infecção urinária grave. Muitas vezes. Por causa de desidratação. Desidratação, exatamente, isso exatamente. Mesmo. E depois aquelas. Peço desculpa só acrescentar, sim, porque sim. No verão há essas condições, há faixas etárias complicadas que são mais suscetíveis à desidratação, que são as crianças, os idosos, porque nunca têm sede. Exatamente. Nós é que temos de nos lembrar que têm de beber água, é preciso andar ali a insistir. Importantíssimo. E no outro dia uma médica dizia-me isso, pois associado a algumas crianças que são teimosas para fazer xixi, que não querem, pois para brincar ou têm entretidos, pode facilitar realmente alguns problemas ao nível de infecções urinárias. Sim, completamente. E disfunção renal e por aí fora. Mas então, importante desta conversa desta questão final, seria dizer às pessoas que não é obrigatoriamente mais caro fazer uma dieta, digamos, melhor para cada um, não é? É possível adaptar a cada realidade, a cada família. Exatamente. Consegue-se adaptar. Há sempre estratégias, há soluções para isso, obviamente. Existe alguma fonte de informação fidedigna? Lá está, porque eu posso ir ao Facebook e ler. Existe sim, nós os nutricionistas, claro. Agora, Maria João, imagina 200 pessoas ou 250 pessoas a baterem à porta. Claro, tudo bem. Estamos cá para isso. Mas é possível, não é? E o hospital certamente tem... protocolos ou informação que pode ceder a quem queira. Sim, e são feitas imensas campanhas. Certo. Temos a saúde escolar, né? Estamos a trabalhar e incidir no ponto, na origem, não é? Mas existe algum site, por exemplo, a nível regional, com conselhos em termos de dieta? Temos o site da própria Ordem dos Nutricionistas, que constantemente... Lança informação também. Não, é o site, a revista, é novidades. Há pesquisas na internet. É assim, as pessoas podem fazer as pesquisas na internet e retirar a informação de lá. Agora é preciso, de facto, ter um bocadinho o espírito crítico e não se deixar iludir. Certo. Por determinadas informações, sim, não é? Exatamente, não é? Por coisas que normalmente quando parecem milagrosas, quando parece bom demais, é porque muitas vezes é, não é? É, pois. E realmente temos de ter atenção em ir a fontes fidedignas, não é? Portanto, e o site, lá está, da associação. Não é propriamente o site, é a informação. Se nós formos à internet, por exemplo, e pesquisarmos um tema, se for um tema que saiu na revista dos nutricionistas, da associação, quer dizer, aí tudo bem, são. Claro. É algo com uma base científica. Se tem, exatamente, se que tem. Foi revisto por pares e que tem. Obviamente, rigor, claro. Que lá, há artigos científicos. Uma coisa também claro. É quando há um artigo científico em que nós conseguimos, pronto, perceber. Eu tenho cada vez mais dificuldade, hein? Porque lá está, tem a ver com essa generalização. Eu confesso que cada vez utilizo menos o Facebook. Não acho aquilo nada interessante, pronto. Por questão de fake news, pela questão de toda a gente ter uma opinião. Uma opinião, claro. E muitas vezes as pessoas não reconhecerem que só porque têm opinião, não quer dizer que ela esteja certa, mas o que eu quero dizer é que houve uma altura que se via posts que era estudo científico mostra que o irmão mais novo é mais inteligente, estudo científico pois. Mostra que é tal coisa, é os estudos científicos, mas é preciso ler o estudo científico e perceber se é científico, não é? É preciso, é tal coisa, é o espírito crítico, ler as fontes, saber interpretar, porque depois há sempre muito viés pelo meio, não é? É preciso saber interpretar. E depois há aquelas bases também, lá está, que as pessoas encontram e que podem ter como base de seguir uma pirâmide alimentar atualizada, não é? Ter, por exemplo, nós usamos a roda dos alimentos. A roda dos alimentos. É um dia. A forma da pirâmide, não é? Também, que é muito usada, é a dieta mediterrânica também, não é? Exatamente. Que parte do princípio. Mas a nossa roda também já tem muitos princípios da dieta. Tem água no centro. Tem água no centro, justamente por ser vital e por fazer parte da constituição de todos os grupos alimentares. Exatamente. Não é? E ali na roda dos alimentos nós conseguimos perceber facilmente quais são os alimentos que podemos comer em maior quantidade, em menor quantidade, os que temos que comer todos os dias, claro. E dentro de cada grupo podemos variar os alimentos, não é? Exatamente. É justamente isso que nos diz a roda dos alimentos. Está lá claro que não é preciso restringir nenhum grupo, é preciso moderar o consumo. Pois, lá estão os hidratos de carbono, as proteínas, os vegetais, os frutos. Estão lá todos, e é importante. Dentro dos hidratos de carbono, obviamente, dá preferência para aqueles mais complexos, não é? Os que têm mais fibra. O pão, se calhar evitar o pão branco, comer mais o pão escuro, com cereais, sem cereais, com sementes, sem sementes, tudo bem, mas é a qualidade propriamente, não é? Não é deixar. Maravilha. Maria João, obrigado por esta conversa. Muito obrigada, eu. Conversa. Foi muito bem, acho que sim. A voz aguentou, vamos lá ver. Pode ser que a seguir, não. Já não consiga falar. Exatamente. Estávamos aqui a gravar e estava ali um passarinho à varanda e tudo. Foi assim, não, foi muito engraçado. Muito obrigada. Mas para quem nos ouviu, espero que também tenham retirado daqui aí, falámos de sumo, algum sumo desta conversa. Exato. Algo que vos tenha ajudado a criar aqui mais alguma luz sobre isto do que é a nutrição, quais são os desafios para ter uma boa dieta, e pronto, e fica o apelo, porque realmente faz parte da nossa saúde, não é? Ingerir alimentos é algo que nós fazemos às vezes muito bem sem pensar no impacto deles, mas é importante, não é? E na nossa saúde tem um impacto muito grande ter cuidado com os alimentos, e espero que esta conversa tenha ajudado a cimentar um bocadinho esta ideia. E a desmistificar algumas coisas. Algumas coisas, exatamente. É. Okay. Não se critica vegetarianos porque está mal e tu assim não vais ser saudável. Não, são opções, não é? São opções e temos que respeitar, porque às vezes é por uma questão de cultura. Às vezes é por uma questão de ética. De ética, exatamente. Com os princípios que defendem, não é? Exatamente. Provém de animais. Dos animais. É preciso respeitar. Sim. Mas não quer dizer que um vegetariano, ao fim e ao cabo, isto, tenha uma dieta que seja pior do que de uma pessoa que só come carne ou por aí fora. E, portanto. Sim, não, pior não. Pode ter algumas carências que é preciso andar ali. O que eu queria dizer era que realmente, às vezes, ser vegetariano não é sinónimo de ter uma dieta melhor. No sentido que muitas vezes aumentam o consumo de gordura. Aumentam o consumo de gordura, o consumo de sal, não é? Exatamente. Retiram se calhar a proteína, tudo bem, retiram a carne, retiram o peixe, mas se calhar aumentam a gordura de outros óleos, pronto. É preciso, de facto, balançar e planear. E nada melhor do que consultar, se calhar, uma nutricionista. Lá está. Estou sempre aqui a dizer uma, porque a maior parte são realmente senhoras. Sim, mas nós já somos muitos nutricionistas. Muitos nutricionistas, por isso sempre. Em caso de dúvida, são as pessoas ideais para aconselhar, não é? Para perceber realmente as diferenças que esta pessoa tem. Nós estudamos para isso, não é? Exatamente. Eu acho que temos alguma base e se calhar somos as pessoas mais indicadas para esclarecer algumas coisas. A formação, claro. Toda a experiência, não é? Várias. Sim, a experiência também conta, é verdade, claro. Que a experiência nisso é fundamental, ajuda-nos também a crescer, não é? Sim, a crescer e esta junção, digamos, do conhecimento científico com a experiência alargada e vários casos, no caso da Maria João, quer clínica, quer, não é? Depois as pessoas que procuram no consultório privado. E portanto, fica aqui esta ideia. Temos aqui os nutricionistas ao nosso dispor. Maria João Eleutério, muito obrigado. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi um gosto. Por ter aceitado este convite. E bom, chegamos ao fim deste episódio do podcast 2.1 sobre nutrição. Como falámos ao longo deste episódio, existe muita informação online, mas nem toda ela, se calhar, tem o mesmo rigor científico. Nesse sentido, Maria João Eleutério deixa aqui algumas sugestões sobre sites onde se pode encontrar de forma fidedigna a informação nesta área, como por exemplo O blog oficial do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde chama-se Nutrimento. Também a revista da Associação Portuguesa da Ordem dos Nutricionistas, como foi referido para ela, que se chama Nutrícias. E devemos sempre verificar se existe alguma ligação institucional à informação que estamos a procurar na internet. Devemos também procurar, segundo a Maria João Eleutério, espaços interativos onde se possam fazer perguntas e verificar o teor das respostas, comparar essas informações em diferentes sítios e verificar se existe alguma uniformidade. Devemos também procurar as referências dos artigos científicos, verificar o sítio, o blog ou o Facebook, se existe algum termo de atualização, isto é muito importante, e devemos evitar blogs ou sítios ligados a interesses comerciais, porque realmente aqui a informação é muitas vezes enviesada e serve para alimentar precisamente estes patrocínios, digamos assim. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio, um grande abraço e até à próxima. Tchau!